Puxinemé 142, após passagem do ATR da TRIP, em sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, chama pronto para ataque. Entendi, após a passagem do tráfego da TRIP, autorizado, chama ataque, puxinemé 142. Puxinemé 326, o senhor está aguardando a aeronave da companhia puxar no portão 01. VIP 5486, autorizada, linha aérea decolar na pista 10, vento 110 graus, 099. Position is 6315, request push and start, gate number 3. Position is 6315, stand by. Position is 6315. VIP 5486 decolado 6-8, escolha controle de Salvador 1-9-9-19-35 Controle Salvador, muito boa tarde, TRIP 5486 do perfil da bomba. Boa tarde, TRIP 5486, contato radar, saída bomba, suba para 200. 200, 5486. Está livre das restrições da saída bomba, 5486. Livre das restrições, 5486, grato. Espera da pista 10, via pátio, taxi Índia, no ponto espera Chumitui em 1-1-8-5, KNH 1-0-0. 1-0-0, vai vir na direita, pátio Índia, no ponto espera Chumitui em 1-8-9-5, vou chamar 61-4-2. O Chanel 6326 está autorizado o ingresso Juliette para o portão 01. Juliette 01 no 6326. Siga Mike Gislete, Romeu. Agradeço toda a colaboração. Sete Mike Gislete, Romeu, no tráfego para informada, presente frequência livre. Desculpando aí, e grato pela colaboração. Oi, Salvador, boa tarde, Oxenema 142, ponto 0 no 0, pronto. Oxenema 6315, clear pushback and startup, report red for taxi. Yes, so push and start, we call back for taxi, Oxenema 6315. 1164, boa tarde, essa é a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Foi inicialmente TAP, gol 1164. Nível 050, gol 1164. Oceaner 6142, decolado aos 43, mantenha proa, chame controle Salvador, 1199-35. Gente, vai manter a proa, chamando controle 1935, Oceaner 6142, boa. Controle Salvador, bom dia, Oceaner, boa tarde, Oceaner 6142, passa 1500, mantendo a proa. Boa tarde, Oceaner 6142, contato radar decolagem, suba para o nível 350, saída PUCA. Salve 350, mantém o PC da PUC, Oxenema 6142. Poderia voar para de PUC, 6142? Luiz Jamo, 6142. Jamo na PUC, obrigado, 6142. Sir, good afternoon, Ocean S6315, approach holding point runway 10, ready for departure. Ocean S6315, clear lineup and take off runway 10, wind 100 degrees, wind 2 knots. Take off runway 10, Ocean S6315. Uno 164 está livre a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste 9090, informe no localizador. 2000-1090, formalei o localizador, voo 1164. Lida após direto, aciona 5576, frequência do controle 199 do sinal 35. 100 recípro 1222, altera 1353, trip 5486. O 9075, esteja muito correto, chame para pushback acionamento. E alterna 1-3-3-6-5. Receita 2005-3-3-6-5, Xené 42, boa tarde, bom trabalho. Xené 6315, inbound at 5, correct, inbound at 49, contact C. Salvador Approach, 119, Afternoon, Ocean Air 6315, radar contact, club level 360, fly head in leader position. Present position, radar to leader and level 360, Ocean Air

posicionamento. Bora para posicionamento, Marcela. Sua chegada, seu número 2 na aproximação. Baixou, travou, gol 1964. Gol 1964, livre pouso na pista 10, vento 1900 graus, 13 nós. Poderia confirmar a velocidade do vento? Vento 1900 graus, 13 nós. Livre pouso, 10, 1964. No Bravo que Luiz, que deixa para 1.010 na prova da rotatória, o ajuste em Salvador 1090. Informe visual com a cabeceira 97. Oceané 6315, contact now receive Zeta, frequency 125.1, if unable 133.25. Gol 1164, sala 56, livre direita via Fox, chame solo, 1019. Pode seguir direita, senhorita? Gol 1164, livre via Fox, chame solo, 1219. 219, obrigado. Boa tarde, gol 1964, Ivan. Gol 1964, está autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette para o 62, gol 1964. Prossiga 3154. Prossiga 3154. Pode ser considerado 220, TAP? Quanto mais rápido, melhor, são 3154, número 1 no sequenciamento do controle. Pode voar Duna, tem essa referência para 2000. Autorizado, Duna descendo para 2000, ajuste ao 009, aposto estabilizado. Duna 2000, chave estabilizada, 1009, 3154, obrigado. Bravo que Luiz, que visual com o campo. Torre 1895, bom pouso. São Paulo, copia. Autorizado, São Paulo, 2500 pés, decolada 17, curva direita, corredor STL, mantendo a gestão de 8 pés no mesmo. Controle Salvador, pele 119, 2.35, transponder 0123. Quero que a BCA, acionamento tanque, decolagem, torre 11895, ajuste no 009. Acione o chame táxi, o Flebex Serra. São Paulo, meu pés, decolou no 7, curva direita, corredor C. Controle Salvador, pele 119, retomado 35, transponder 0153. Posso que Luiz, que autorizado em cortar, reposte na final da 17, vento 120 graus com 12 nós. Transponder 0153, que bom, meu Oscar. Acionamento táxi de decolagem, torre 11895, ajuste no 009, que Romeu Oscar. Confirme. Acione chame táxi, que Romeu Oscar. Decolar 075 está autorizado, missão Frontex. Azul 4065, posição 8, pushback acionamento. 4065 ao lado, número 2 do setor. Aguardando, 4065. Fluminense, autorizado o pouso, pista 17, vento 120 graus, 11 nós. Velocidade para 180 nós, reação navegação na proa de duna, intercepta final. Ok, duna descendo 180 final. Na final da 10-3154 completa a final, cheque o trem. Turre, 1895, com pouso. 1895, obrigado. Uma boa tarde, 34-3154. Confie. Confine a torre, portanto 3154. 1895, com a torre 3154. 1895, obrigado. Topos, gol no 097. 097, estabilizado na final, completa, checa o trem, torre 1895, bom pouso. Obrigado, meu irmão, achei pra todo mundo aí. Bom pouso. Três, um, cinco, quatro, autorizado pouso, vento 110 graus, com dúvida não. Ele pouso na 10-3-1-4. Gráfico de risco, sono 08, táxi até o pátio 4, já me escuta até o 4. Gol 9075, estou autorizado táxi via pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, pode ajuste altímetro 10009. Gente, boa tarde, 10097, continua a aproximação número 2 para pouso. Obrigado, amigo. Qual dos dois chamou? Kilo Romeu Oscar. Tá livre o táxi, chama pra ingresso, 17. Até agora, pode estar autorizado para estiver em caminhamento, me chama pronto, táxi. Pode, o Gona retaguarda então, autorizado, chamar a táxi. Sou 4 serviço. Número 2. Meu Oscar, reporte alinhado e pronto, vamos, gente. desce e libere na Oscar, guarde na Oscar para o ingresso. Na 3154 no solo 10, libere a direita e chame o solo em 1219. Vai livrar a direita e tomar o saldo de novo. 3192, voa, desça nível 050 pro Editap, chegada à Mare. Olimpo 54, descida ao nível de voo 050, acione identificação, contato radar estabelecido a 49 milhas de sul de Salvador. Pro Edmar para interceptar a chegada. São Salvador, 3154, sua vez. 3154, autorizado o táxi via Alfa, me reporta Anjo Juliette. Alfa, reporta Anjo Juliette, 3154. Faz o companhia ali e mantém no 975. Contactei Índia, posição no 0-1-1-8-9-5. Faz o show, tive a 0-0-9. Bom voo, boa tarde. Confirme? Não, intensidade com eles a 1, não entendi. Confirme? Olimpo 54, da presente voa Itap. Só 3192 é o número 1, sequenciamento, velocidade é a critério do comandante. Alfa, Juliette, 3154, Santa Maria, 35241, sentimento de informação, mais autorização para Vitória da Conquista. 5241, instante 4, por gentileza. Aguardando. Futão 3154, vai ficar atento ao tráfego da Azul, taxiando após o ingresso de Jet, posição 0571. Quando a nave da Azul ingressa para a posição 0531-54, tá? Ok, decola com referência visual da companhia frente. 100 graus com 12, tá livre, decolagem, quilo, cadê que você é? Chegou meu Oscar, decolou os 13, chama o controle em 1935. 1935, a senhora, graças. Controle, edita no quilo, Romeu Oscar. Quilo, meu Oscar, prossegue no corredor. Achei em condições visuais, tem uma informação de tráfego, um helicóptero aproximando o farol de Tacoma, tendo 500 pés. Autorizaria 2.500 por direto? Autorizado, aquilo no meu ato, 2.500 na Cruz de Morro. Transponder 5016. Ente, autorizado 200 para a Vitória da Conquista. Após decolagem da 10, curva à direita no perfil da saída Arbor. Após o CT, Vitória da Conquista 50-16-50-16 nas transponder e o controle 1-19-35-3-5-2-4-1. 5241, o contingimento está correto, me chama pronto, pushback, saneamento. Gente, chamará. 4-1. Solo com 097. 097, autorizado Alfa Juliette, posição no 0, parte 1. Alfa Juliette, no 0, parte 1, obrigado, no 097. ou não? Na proa de Murro, temos um tráfego adicional no sentido oposto, aproximando o farol da Barra, correção, aproximando o farol de Itapuã, pelo litoral, pelo mar, mantendo 500 pés em um helicóptero. Autoriza 2.500, eu estou visual com quilômetro, eu acho que eu tenho condição de manter separação. Positivo, autorizar 2.500 direto Murro. Que é pra serra, obrigado, não, visual com outro tráfego. Mike Eco Delta, temos a segunda aeronave logo atrás da primeira informada, está cruzando agora 1.000 pés em subida para 2.500. O Mike Eco Delta, o mesmo agora também se aproximando do farol Itapuã. 27. P327, autorizado IES, nível de voo 240, vai decolar da 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, pode prosseguir direto de EL. Controlizando do Opera 119, decimal 35, transponder 5025. Sentileu, autorizado nível 240, decolando da 1-0, com primeira curva direita da EL Leda e após direto de EL. 1935, controle 5025, transponder 6327. 6327, controlamento está correto, no chão pronto, feedback e treinamento. Chamará 6327. Trip 5241, pronto para o pushback, posterior acionamento está no FAT 3. Gente, o 5241 coordena com a equipe de salvo, me chama pronto taxi. Vem, chamará. Pro 315, 315. Azul 4065, nível de colagem, vento 120 graus, 132. Mike Eco Delta avistado, autorizado, cruzamento, final 10, base 7, livre pouso na cabeceira 7, vento 120/13, chame no solo controlado, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta, tomará no solo controlado. Após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador Operim 119.35, responde 5001. O 967 via pedido 10, me chamou pronto, pushback, saneamento. Tá autorizada a aproximação, tá 3192, aí tá. Afirmativo, descida para 2.000 pés, o ajuste no 009-3192. 09, obrigado, 319. Após o desacoplamento do Finger, aqui na posição 01, se autoriza, a gente pode ser autorizado a acionar um motor e manter ele em marcha lenta para refrigeração da aeronave? Sim, passa 1.500 na Dael. Com 4 horas e 52 minutos de autonomia, alternando Montes Claros, Serra Bravo, Mike Kilo. 462, quinto na aproximação. Olimpo 54, controle. Desça para 3.000 pés, ajuste no 009. 01895, o ajuste no 009. Pátio Índia, dando pronto a torre 2.95. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar, sobe ao nível 340 na saída da EL. Sobe ao 340 na Dael, 4065. Após o ATR da Trip, retaguarda, estou autorizado, me chama, pronto, tá. No solo aos 20, a chave é uma frequência livre, Mike, é curioso. 1009, 6304. Zero sete cinco, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 1395. Recife 1251, secundário 1395. Oxalé 6314, de Duna da Presente. Duna da Presente, 6314. Informa o trânsito R2 a 3 milhas de Xena, ok? Do 1009, se adequando aos corredores visuais. Reporte através de Veracruz. Tá no Glide, localizador é o TAN 3192. TAN 3192, completa final, cheque o trem, turre 118, decimal 95. 295, obrigado. Boa tarde, está 3197. 3217, desça para 4 mil pés, o ajuste no 009, chegada a volta. Trabalho, 3192, 21895, tá modulando a frequência do controle. Ah, desculpa. Oh, boa Páscoa. Oi, muito boa tarde, tá 3192. 3192, cheque trem. Baixo travado. Livre pouso, pista no zero, vento uma centena com 12 nós. 3192. Livre pouso, 3192. Bom. 190, copia? Se puder coordenar 50, agradeço. Sim, estão em sala de copo, por gentileza. Sim. Bom. 200, seguinte, perfil, 241254, autorizado, descida. Confirma o questionamento da aeronave? Descida para ingressar no INS, 54. Positivo, 54, desce para 2 mil pés. Para 2.504. Oxalé 6314, descida para 3 mil pés, ajuste permanece. 3 mil. 4065, chama Recife, frequência 251, no secundário 1395. Gente, chama Centro Recife no 251, alterna 133, principal 95, azul 4065, boa tarde. Olimpo 54, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95, bom pouso. Gente, chama na torre, 118, 95, 4. O Xané 6314, descida para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. Ouvi autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada, 6314. No solo 26, ao livrar solo 219. Solo 219, liberando, boa tarde, 3192. Solo boa tarde, só 3192, livrando na 3192, estou autorizado o táxi via Alfa, me reporta Anjo Juliette. Está livre via Alfa, reporta Anjo Juliette, está 3192. O 5627, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gente, autorizado a ECA Júnior de voo 150, decola da 120, curva esquerda, saída Pucajú, após prossegue direto a Aracaju. Controle Salvador, open 119, decimal 35, transponder 5040. Autorizado a Aracaju no 50, decola a pista 10, curva esquerda, Pucajú, após direto. 1935, controle, aciona o 5040, 5627. 5627, contingência correta, se um pronto estiver de planeta. Ciente. Botão 3192, ingresso Juliette, posição 0271. Juliette pro 02319. Meia 314, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, boa. Voando 884, condições de decolagem imediato assim que ligar a pista? Observe o pouso do C3 da Força Aérea na curta após ali manter agilizando manobras. Dois Salvador, muito boa tarde, 6314, está estabilizado o procedimento. 6314, continua aproximação em redução, tráfego da Gol vai ingressar para decolagem imediata. Reduzindo, 6314. Voando 620, desça o nível 060, chegada a Mari. Dando manobras, mantendo a minha escuta, reporte na Delta para cruzar a pista 1028. Sente no 620. 462, eu atingi 3000, está autorizado o procedimento, deu nome? Autorizado 2000 para interceptar final do procedimento 4462. Autorizado 2000 para o USA da 10 4462. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, reduz a velocidade para 250 nós. 1884, vento 110 graus com 13 nós, altímetro 1009, pista 10, livre de decolar. Chama a Delta para o cruzamento, mantenha-me em escuta. 64, vento 110 graus, 13 nós, autorizado pouso, puxando o vento. Livre pouso, 63, 14, na pista no zero. Voo 884, decolado aos 30, contate o controle em 1935, voo. 1935, grato, boa tarde. Salvador, Boa Azul, 4462, na final da 1-0. 4462, ciente, continua a aproximação, agora ficha livre. Continua a aproximação, 1-0, 4462. PL vai para a frequência de pouso. Controle, voo 1-884, boa tarde. 1-884, boa tarde, contato radar sobre o nível de voo 230 na saída PUCA. 230 na PUCA, voo 1-884. Eu descido aqui atrás do comandante, tráfego a informar só do quilo que a PEC tem, se encontra ligeiramente atrás do senhor. E a frequência para a coordenação de tráfego com pouso. Tenha, mantenha a posição livre. Xener 6314, eu solo aos 31, livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, 6314. Passou o pessoal, 219. O Papatango Romeu, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, limite a 100 de Simbra. Esquerda 015, limite 100 de Simbra, Tango Romeu. 314, Libra. Foi a 314, sou autorizado a táxi Alfa Juliette, posição 0841. Alfa Juliette, 0841, minha 314. Presente Aracaju. Aracaju, bom, 0884. 3217, autorizado a descida para 2000 pés, o ajuste 1009. 2.069, 3.2.1. Papá Romeu, Papatango Romeu, descida para 3.000 pés, o ajuste no 009. 3.000 no 009, Tango Romeu. Papatango Romeu, redução de velocidade para 220 nós. 220 nós, Tango Romeu. Olimpo 5-4, autorizado cruzamento até o pátio militar. O solo aos 3-4, o Ivrache, meu solo, e 1-2-1-9, azul, 4-4-6-2. 2-1-9, boa tarde. Tá 3217, provoque esquerda 160. Esquerda 160, tá 3217. Tango Romeu da presente, já somos navegação pro Edduna. Tango Romeu pro Edduna da presente. Duna, tá Tango Romeu.